dia, cada vida, cada instante é uma opção. Procurar nossa harmonia entre o corpo e o coração. O parafuso que te falta é capaz que o tempo.